Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nadar, vender. Séculos passam num segundo, no brilho de um sorriso. Tem a força que me guia, é o paraíso. Sempre em busca de uma nova razão, atravessando a escuridão. De repente, a luz do amor. Transformar a água, o fogo, a terra e o ar. A vida ganha um novo sentido, uma nova emoção, um novo colorido. Quero mudar o mundo, caminhar sem olhar pra trás. Como se eu encontrei a paz nas asas de um sonho. Não vou me perder jamais. Mudar minha mente. Para se você me amar, o mundo inteiro vai mudar. É o paraíso. Os pedaços dos nossos sonhos. Quase sem querer, no meu coração desfez seu véu. Com você eu pude ver um novo céu, toda a magia de uma era antiga, os mistérios de uma joia, tantos perigos, uma grande intriga, uma velha história a se repetir. Qualquer guerra, qualquer inimigo. Preparem-se, porque o poderoso Yuasa vem aí! Na disputa pelos fragmentos da joia de quatro almas! E vamos vencer Naraki com nossos dentes de aço! O esquadrão dos sete espíritos guerreiros ressuscitou e um deles nos prendeu num templo e pretende acabar conosco. Inuyasha tenta nos salvar, mas um grande perigo nos ronda. Viemos com Miroki, Sangoshi, Fu e Kirara. Vamos viajar ao passado e conhecer a saga de Inuyasha. Uma nova luz vai no céu brilhar, na terra se refletir. Com amor a nos guiar e amizade a nos unir, qualquer inimigo vamos enfrentar. Futuro à nossa frente, não há como fugir das lutas e dos desafios. Que abre um novo horizonte, um novo céu. Não há como perder se você acreditar que nada nem ninguém é mais forte que você. Se você sonhar, vai conseguir. Nessa época de guerras, travamos nossa própria batalha pelo destino de uma joia! 500 anos atrás, tentamos recuperar o fragmento que definirá as nossas vidas! Continuamos nossas aventuras nas guerras civis, Inuyasha! Uma série de roubos acontece à noite. Muitos dizem que se trata de um ser muito hábil, capaz de entrar em qualquer lugar. Será que realmente se trata de um yokai invisível? Você pode sonhar e estar no seu mundo, realizar os seus sonhos mais profundos. Você pode sonhar agora estar no seu mundo. Não desanime, tudo vai dar certo. Então pra que chorar? Enfrente o dia e a luz. Sonhar, estar no seu mundo e seus sonhos realizar. Mas não temos resposta, só vontade de realizar um desejo. Vamos ir em frente e tentar. Você pode sonhar e estar no seu mundo e realizar os seus sonhos mais profundos. Então pra que chorar? Você pode sonhar e estar no seu mundo, realizar os seus sonhos mais profundos. Então pra que chorar? Pode sonhar. Amor perdido, lágrimas partem no seu coração ferido. Não deixe que a fraqueza te inquiete. Haja com decisão e valor. Seu olhar perdido, vagando no céu. Pense que tudo é parte do passado. Sua única salvação é aquele resplendor que se encontra em seu interior. Ao me olhar no espelho, lembro essa promessa e de você doce presença junto a mim. Descobri que tenho asas e que eu posso voar. Sei que mudarei o mundo, também o fará. Persiga seus sonhos com força e amor. Todo tipo de miragens você verá. Seu espírito de luta descobrirá que a força do seu coração leva um grande futuro, anjo perdidos dentro de você.